E hoje a gente vai ouvir o testemunho da Eneida, que ela está na nossa igreja há cerca de um ano, então seguindo esses ensinos com a oração em línguas, com a prática da adoração. E hoje ela vai falar um pouquinho do que Jesus tem feito na vida dela. Então vamos ouvir a Eneida. Amém, Jesus. Irmãos, alguns já sabem, né? Eu sou irmã do pastor Júnior de Águas Formosas. E há algum tempo ele conheceu a Ana Maria e começou a ter o entendimento, né, sobre a oração em línguas, a passar tempo com Deus. Isso foi maravilhoso. Eu louvo a Deus pela vida dele, da pastora, né? Porque através deles eu tô andando, né? E um tempo atrás ele chegou para mim e falou assim: Eneida, passa 15 minutos do seu tempo orando em línguas. Isso vai te mudar. Aí eu falei: tudo bem, vou começar a orar. E eu orava bem de frente para o relógio, que a hora que desse os 15 minutos, eu parasse e levantasse, né? Nossa, não foi fácil orar 15 minutos por dia. Foi muito difícil. Mas eu via que a vida dele estava sendo mudada, transformada, com o tempo que ele estava dando para Deus. E eu decidi, porque isso é uma decisão nossa, né? Eu decido o quanto eu quero de Deus para mim. E eu decidi ficar ali. E eu dizia para mim mesma: eu vou ficar esses 15 minutos orando em línguas. E eu fiquei. E por um bom tempo. Um dia eu abri o meu olho, olhei para o relógio, já tinham passado 40 minutos. E esse tempo foi. E hoje eu já estou assim, no lugar que Deus tem me chamado há mais tempo, passar mais tempo. E hoje eu já nem olho mais para relógio, né? Preocupada. Será? Já deu a hora, vou levantar. Hoje eu tenho o prazer de estar passando esse tempo com Deus. Porque todo tempo eu podia estar, né? Eu podia estar num shopping, eu moro próximo a um shopping, estar olhando as vitrines, estar assistindo televisão. É o tempo, eu escolho para mim, né? Mas não, eu tenho escolhido esse tempo para estar com Deus. Isso tem mudado muito a minha vida. Eu tinha uma tristeza muito grande no meu coração, assim, devido à minha família toda ser de Minas, né? E só eu morava aqui em São Paulo. E aquela tristeza era muito grande dentro de mim, porque até então eu não tinha com quem conversar, eu não tinha com quem falar, né? E ali eu me trancava. E o dia que eu comecei realmente a passar esse tempo, essa tristeza foi indo embora. Outras coisas, né, que existiam na minha vida, muita fortaleza, que ali eu dizia para mim mesma: eu vou conseguir vencer, eu não vou praticar mais isso. E quando eu deparava, eu estava praticando o que não era da vontade de Deus. Mas com a oração em línguas e o passar tempo com Deus, isso tem transformado a minha vida. Porque hoje eu olho, até essa semana, né? Eu estava pensando, a dona de casa sabe, quando vai para o mercado, ela faz uma listinha do que está precisando, né? E ali ela anota para ela não esquecer. E essa semana Deus me fez lembrar, fazer uma anotação de tantas coisas que eu praticava e que eu tinha vontade de ser livre, mas eu não conseguia por mim mesma, né? Mas através da oração em línguas, eu consegui. E não quero parar, eu quero continuar. Porque muita coisa eu sei que Deus vai estar fazendo por mim através da oração em línguas. Isso é maravilhoso. E hoje eu vou contar algumas experiências que eu tive nesse decorrer desse tempo orando em línguas e adorando a Deus. Eu morava em um lugar e esse lugar as pessoas começaram a ficar desempregadas. E aí começaram a montar bares do lado, em frente à minha casa. Nossa, não era fácil. Eu ouvia aquelas músicas, né, que todo mundo às vezes passa, ouve, fala: nossa, mas que música horrível. E aquilo eu tinha que ouvir constante, porque o som era muito alto. E aí, até então, eles ficaram desempregados e montaram aquele monte de bar. E aí vinha droga, vinha muita coisa. E aquilo chegou a me incomodar, meu pai, né, esse lugar e tudo. E aí o meu vizinho comprou uma caixa de boate e colocou na calçada. E todo final de semana ele ligava aquele som no último volume. E eu dizia para o meu marido: liga o ar-condicionado no forte, às vezes no frio. Eu dizia para ele: liga o ar-condicionado no forte, que às vezes impede um pouco do barulho entrar. Isso a gente fazia, mas o barulho ainda entrava, porque o som era muito alto. E aí foi, o tempo passou. E aí um dia eu cheguei para o meu marido e falei, vamos sair daqui, pelo amor de Deus, me tira desse lugar, eu não aguento mais. Até então ele virou para mim e falou assim, não, mas eu não posso sair daqui, porque eu não quero usar meu fundo de garantia e eu não tenho condição de sair daqui. Aí, irmãos, a gente tem que aprender realmente a confiar em Deus, né? E aí um dia eu cheguei para o meu vizinho e falei assim, dá para você abaixar um pouco esse som, né? E ele simplesmente virou e fez de conta que não ouviu. E aquilo me irritou. Mas eu fiquei muito brava. E eu disse, amanhã ele vai ver. Quando meu marido sair logo cedo, eu vou ligar o meu som no último volume também. Porque ele dormia até tarde, né? E assim eu fiz. Liguei meu som no último volume. No segundo dia, novamente, meu som, 6:30 da manhã, no último volume. E aí ele chegou para mim e falou assim, Eneida, do muro, ele me gritou, dá para você abaixar o som? Falei, não, não dá, a casa é minha, eu que mando. Por quê? Aquele dia eu te pedi, você abaixou? E aí, irmãos, eu estava orando, né? Deus virou para mim e falou assim, bonito. Isso, né, Eneida? Como é lindo a gente receber a correção do Pai, né, irmãos? E ali, quando Deus falou aquilo para mim, que eu estava agindo errado para com o meu vizinho, o que eu fiz? Deus falou para mim, você não vai falar mais nada, nem ligar esse som, você não vai ligar. Porque, na verdade, eu ligava o som, era música evangélica, mas não era para adorar a Deus, não. Era para provocar o meu vizinho, né? E Deus falou no meu coração aquilo, e nem disse, não é assim, filha. Você vai ficar quieta, nem o som você não vai ligar mais hoje. E aí, eu fiquei por um bom tempo sem ligar o meu som. E louvando a Deus, oh, Pai, eu te agradeço pela nova casa, né? E comecei a adorar a Deus. E aquilo foi maravilhoso. Porque em uma semana, eu adorando a Deus e sem ligar o som, sem obediência. Porque na oração em línguas, eu achei várias chaves. Da obediência foi uma delas. Eu aprendi a obedecer a Deus. E aí, foi quando o... A minha prima me ligou e a gente no telefone conversando, ela me disse, Eneida, tem uma casa, eu falando que eu estava chateada ali, né, de onde eu morava. E ela me disse, Eneida, tem um lugar muito bom e essa mulher perdeu a condição de morar lá e está vendendo essa casa. Falei, eu vou lá olhar. Eu estava orando, né, e ela me disse isso, eu fui lá, irmão, só olhar essa casa. Essa casa em São Paulo, a gente fala que é na Zona 1. Isso é um bairro residencial, não pode ter comércio. Então, eu não ia abrir a minha porta e dar de cara no boteco, num bar, com som alto, de madrugada. Eu não ia deparar com essas coisas. E aí, eu fui lá, olhei a casa. Era uma casa grande, ampla. Falei, mas gente, aqui, né? É muito. Aí, eu disse pro meu marido, olha, eu fui lá ver a casa, né? Uma casa bonita, eu já passei por lá e tudo. Falei, Neida, não adianta, eu não vou comprar, porque eu não estou disposto a usar fundo de garantia e eu não tenho dinheiro. E era o dobro da minha casa, né? Então, eu pensei, e agora? Vou continuar orando. E fui até a casa da mulher. E aí ela falou assim para mim, Neida, você já sabe o preço da casa, né? Eu falei, sei, a minha prima comentou comigo, ela falou, não, mas não é isso, não. Minha casa não foi achada, não, minha casa é esse valor. Falei, então, eu estou aqui disposta a negociar com você, se você aceita troca, né, e tudo. Ela falou, vamos ver. Aí ela foi na minha casa, onde eu morava, né. Aí ela olhou a casa e tudo e disse para mim, Eneida, vai dar certo esse negócio. Eu, obrigado, Jesus, né, porque eu sabia, né, no que eu estava buscando, que era Jesus. E era vontade mesmo, assim, do meu coração sair daquele lugar. E aí, irmãos, por incrível que pareça, ela aceitou a minha casa em um lugar totalmente ruim. Ela aceitou. E a casa devia, acho que era uns 20 mil de IPTU atrasado, porque ela não tinha condição nem de pagar o IPTU dessa casa dela. E aí, o que eu devia, que eu tinha que dar de volta, isso a prefeitura me financiou, porque a prefeitura financia as parcelas do IPTU e me financiou. E a gente tinha um carro, e o filho dela ficou como pagamento, esse carro. E aí, o restante do valor, ela falou, eu vou confiar em vocês. Porque, afinal, eu conheço o seu primo, Eneida. E tudo bem, você me paga todos os meses. Assinamos promissórias. E aí, meu marido começou a falar, Eneida, tá vindo gente estranha buscar esse dinheiro, né? Não é a Lena. Aí eu falei, Lena, o que está acontecendo? Tem gente estranha pegar o dinheiro, né? E ela disse para mim, ah, porque eu estou precisando do dinheiro e eu estou vendendo as promissórias. Aí eu falei, então tá bom, Zeli, então já ela está vendendo, vamos tentar negociar. E aí o prazo que era esticado, assim, num prazo determinado para a gente pagar, nós fomos lá, negociamos com ela as promissórias, né? E aí, então, irmãos, dinheiro que não tínhamos para nem comprar a casa estava detonada no começo, tinha muita coisa para fazer, piso para trocar, a casa era aparentemente muito boa, assim, de casa em si, mas tinha muita coisa para arrumar. E aí eu não tinha nenhum tostão para reformar essa casa. Eu falei, vou mudar, a gente vai pagar as dívidas e tudo, né, que está devendo IPTU, a casa e tal. E aí eu pensei comigo, ah, mas qualquer coisa eu ligo pro meu cunhado e peço uma lata de tinta, é tão barato, né, a lata de tinta, pelo menos para pintar as paredes, para ficar tudo branquinho. E aí Deus falou no meu coração, não, filha, não vai ser o seu cunhado. Vai ser eu que estou te dando essa casa. E eu vou cuidar o tempo todo dessa casa com você. E ali, irmãos, eu levantava de madrugada e falava, nossa, porque é assim, você recebe às vezes e Satanás vem querendo te mostrar o contrário, que aquilo não foi bênção para você. E eu via muita coisa para fazer. E aí eu não recorria a ninguém, porque eu tinha aprendido a confiar em Deus. E aí o tempo foi passando, daí a pouco eu chegava e falava assim, Celito, vamos trocar essa pia, vamos trocar. Irmãos, em um mês, a gente gastou assim uns 20 mil reais, para quem não tinha aparentemente nada. Né? E a provisão veio de Deus. E aí o tempo foi passando e eu, orando em línguas, e sempre às vezes eu chamava meu marido para vir aqui. Vamos, Celito, lá na Ana Maria, né? Porque Júnior falava muito, né? De vir aqui, tudo ele dizia para mim assim, ai, Eneida, lá é tão longe, né? Aí eu falava assim, ai, mas eu queria ir tanto. E Deus falava, continua orando, filha, vai orando. E eu continuei orando. Até que Ana Maria foi para Águas Formosas um dia. E lá a gente estava, né, nesse evento lá que ela fez em Águas Formosas. E daí Zelito conheceu e falou assim, ai, Eneida, eu quero ficar indo nessa igreja dessa pastora. Ela falou, tudo é verdade. Eu quero ficar indo. E daí a gente tem vindo esse tempo, né? E está sendo, assim, muito gratificante para mim. Porque, irmãos, aquilo que a gente ouve a respeito da pastora Ana Maria, o que ela tem falado para nós, vamos colocar em prática, né? Porque funciona, realmente funciona. Tudo isso que ela fala. Às vezes a gente fala assim, quando vai embora, nossa, hoje a pastora falou demais. Mas se nós não colocarmos em prática no dia a dia da nossa vida, o que vai adiantar? Né? Então, vamos praticar tudo aquilo que a gente está ouvindo aqui, a oração em línguas, a adoração, a meditação na palavra de Deus. Isso vai estar nos fortalecendo a cada dia. Então, voltando ao caso da casa, né? Hoje eu estou nessa casa, já está tudo reformada, trocamos todo o piso do quintal, tudo, irmão. Está uma beleza a casa. E aí, antes de eu mudar, Deus falou para mim a obediência. Deus tinha falado para mim, Eneida, você foi grossa com seu vizinho, o que você tem que fazer? Você vai lá pedir perdão, desculpa, porque você agiu errado. E eu fui na época, né? Falei assim, meu vizinho, você me desculpa, porque aquele dia, né, eu fiz aquilo para te provocar e tudo, irmãos. Esse meu vizinho me ajudou na mudança, me ajudou na reforma. E às vezes ele para lá em casa com a família inteira, ele tem 4 filhos, a esposa para, e eu vou pro fogão, faço comida para eles. Entendeu o que Deus faz? Eu poderia, se eu não estivesse orando e nem ouvindo a voz do Espírito Santo, eu poderia mudar de lá e dizer, pô, que importa, eu vou mudar mesmo, não estou nem aí para esse povo. E não, eu tenho aprendido a obedecer a Deus e tem sido maravilhoso. E eu quero compartilhar também com os irmãos, uma vez o meu irmão Júnior esteve aqui em São Paulo e aí eu fui até o aeroporto levá-lo. Aí no aeroporto ele disse, espera um pouco. Aí ele foi no banco, voltou. Quando ele voltou, ele trouxe um dinheiro para mim. E disse, toma, Eneida, para você. Aí eu falei, não, eu não quero. Você já gastou, né? Porque quando ele vem para São Paulo, ele fica em hotel. Ele tem um gasto. E eu disse para ele, não, eu não quero. E ele falou assim, é Jesus que está mandando eu te dar. Quando ele falou, é Jesus, eu bafei no dinheiro. Peguei, irmão, o dinheiro e fui para casa. Mas eu dizia, nossa, mas para quê? Por que ele foi me dar esse dinheiro, né? Porque ele até eu que às vezes, né, podia ter até ajudado ele um pouco por causa do gasto dele, mas tudo bem. E fui para casa orar. E eu, na oração, Deus falou para mim assim, filha, você vai amanhã na casa de uma amiga, da sua amiga. Eu tinha uma amiga que há muito tempo eu trabalhei com ela, e a gente se falava, às vezes eu ia na casa dela, mas por um bom tempo eu fiquei sem ir na casa dela. E sempre ela me ligava, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí, irmãos, Deus falou que eu fosse e que eu levasse, né, aquele dinheiro que eu tinha ganho. E eu fui. Chegando naquela casa, ela começou a chorar. Ela disse para mim assim, Eneida, a minha mãe esteve aqui, ela veio passear da Bahia. E tinha dias, muitos dias, ela comia pão, porque eu não tinha o que dar para minha mãe. E aquilo, irmão, ela chorava pela situação que ela estava vivendo. E eu chorava porque eu estava sendo obediente a Deus, porque eu estava ali, Deus tinha me mandado, eu ia ali levar aquele valor para aquela pessoa. E aquilo eu compartilhei com ela, e nós oramos a Deus, pedindo a providência, que Deus mandasse a providência para o lar dela. E daí, uns 15 dias, ela me ligou e falou assim, Neide, eu já estou trabalhando, as coisas estão indo bem. E aí, o ano passado, ela me ligou e falou assim para mim, Eneida, sabe o que, que acontece? Eu não consigo vaga para minha filha. Só consegui vaga para a escola só para o meu filhinho. E para a menina eu não consigo vaga. E a prefeitura me informa que tem mais de 2.000 crianças fora da escola. E aí, o que, que eu fiz? Fui orar, né, pela aquela criança, porque até então ela dizia para mim assim, ela vê o irmãozinho para a escola, ela fala, mãe, eu quero tanto ir para a escola. Né? E criança, né? Sente isso mesmo. Aí eu fui orar. E essa época, eu estava passando assim, a tarde, assim, quase que toda, né? Na adoração a Deus. E aí Deus me disse assim, filha, você vai nessa escola. Me mostrou a escola. Essa escola eu já tinha visto ela só por propaganda, né? O encarte que eles entregam nas casas. E aí eu fui nessa escola. Toquei no interfone, a dona me perguntou, o que seria? Eu falei, a respeito de matrícula. E ela desceu. Chegando lá, irmã, aí eu expus o problema da minha amiga, né? Eu falei, ó, essa minha amiga, ela paga aluguel, ela tem 3 filhos, o pequeno conseguiu vaga, mas a do meio não conseguiu. E ela falou assim pra mim, Neida, eu não posso decidir sozinha, porque a escola é minha e da minha irmã, e eu tenho que estar vindo com ela. Eu falei, tá bom, então você veio, depois você me dá a resposta. Ela falou, dou. E aí eu fui pra cá. Não, aí eu fui pra casa dela, né? Que já era caminho. Chegando lá, ela falou assim, ah, Eneida, daí, ó. Cheguei da prefeitura agora, lá da secretaria. Eles me informaram, não, tá sujeito nem entrar esse ano mais, porque realmente não tem vaga. E eu disse pra ela, olha, Tiana, Deus mandou que eu viesse nessa escola. Falei pra ela o nome da escola, né? Que era a próxima casa dela, ela sabia onde que era a escola. E eu pedi uma vaga pra sua filha nessa escola, porque Deus me mandou ir lá. Irmãos, isso é uma responsabilidade, você falar que Deus mandou. E aí, ela disse para mim assim, ai, Eneida, foi mesmo? Eu falei, foi. E fui para casa. Quando, na volta para casa, Satanás dizia para mim, tá vendo agora? E se essa mulher não der a vaga, como que você vai fazer? Porque você não trabalha, como que você vai pagar? A responsabilidade estava comigo, né? E aí, eu comecei a adorar a Deus. Obrigado, Jesus, porque a porta dessa escola já está aberta para a vida dessa criança. E comecei a agradecer a Deus já pela vaga. E aí, ela pegou e... Zelito chegou no dia em casa, eu falei assim para ele, assim, Zelito, sabe o que aconteceu? Isso. Eu fui até a escola. Eu me prontifiquei em até ajudar a escola. Como? Eu disse para a moça, eu não trabalho, mas eu posso estar ajudando como? Posso estar tirando da minha compra para estar ajudando a escola. Né? Porque aquilo eu tirava do meu armário. Né? Então, eu não ia ter aquele compromisso de prestação nem de mensalidade. E ela concordou. Né? Aí, não, no dia ela não concordou. Ela disse para mim que ia dar resposta depois. E aí eu cheguei em casa, comentei com meu marido a respeito. Meu marido falou assim, mas por que você não falou que você ia pagar a prestação, assumisse a prestação dessa criança? Eu falei, não, eu não podia fazer isso. Sabe por quê, irmãos? O primeiro mês ele podia pagar direitinho, o segundo também, o terceiro, mas e os outros meses? Podia ser um peso para a vida dele. Deus tinha falado, era comigo, né? E aí eu comecei a adorar a Deus e já agradecer pela vaga dessa criança. E aí, depois de uns 3 dias, eu retornei E a outra mulher quis me conhecer, e eu fui. Aí ela falou assim, ó, Eneida, a vaga está aberta. Você sabe por quê? Porque ninguém nunca vem na minha escola para pedir nada para ninguém. Sempre as pessoas vêm pedir para si próprio, e você vem pedir para uma amiga. Isso me chamou muita atenção. Então, irmãos, como é maravilhoso a gente passar tempo com Deus. Porque tudo isso a gente vai vendo acontecendo, e a gente vê que realmente tinha sido Deus, né? E hoje, às vezes, ela me liga, essa dona, e fica, ai, Eneida, manda essa criança vir, né? Tem aula de balé, e não sei o quê. Então, ela se apaixonou, né, pela essa criança. Então, irmãos, é maravilhoso passarmos tempo com Deus, porque a gente fica sensível à voz do Espírito Santo. Porque, às vezes, a gente fala, mas Deus falou? Deus fala, mas, às vezes, a gente não quer parar. A gente não quer se entregar. E, à medida que eu tenho ficado orando em línguas, eu tenho percebido que eu vou me esvaziando de mim mesma e vou enchendo do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Eu não quero parar. Porque toda essa decisão é minha, de continuar ou de parar. Né? Como eu falei, eu posso estar assistindo televisão o dia inteiro, eu posso estar no shopping, olhando vitrine, né? Achando, será que isso é bom, será que não é? Mas eu não tenho prazer mais nessas coisas. Porque o meu prazer, a minha satisfação, hoje eu falo da oração em línguas, né? Quem está orando sabe, né? Que realmente é verdade. Nesse lugar você encontra paz, você encontra alegria. E Deus vai substituindo tudo isso. Aquela tristeza que eu sentia por falta de familiar, hoje em dia, às vezes, eu sinto falta, eu quero ficar mais tempo sozinha. Falar, mas será que não vai embora, né? Porque antes eu ficava, não vai agora não, fica mais um pouco. Ficava até segurando as pessoas. Hoje em dia, às vezes, eu fico, ai, mas né, será que já não estava na hora, né? Que eu queria passar mais um tempinho. E é isso, irmão, que Deus vai fazendo nas nossas vidas. É dessa forma. Basta nós nos entregarmos a cada dia, né? Isso é maravilhoso e é o que eu quero. Ontem eu estava até assim, né, pensando, eu falei, ai, é muito bom, porque eu posso estar escolhendo assistir uma televisão, né, um jornal, uma novela, ou Ana Maria Braga, mas eu decidi ouvir Ana Maria Dias. Não é verdade? Então, assim, eu compro, né, eu levo daqui as pregações e ali eu fico ouvindo, estou arrumando a casa, estou ouvindo. E aquilo está entrando, irmãos, está entrando. E ali você fica aquele tempo orando em línguas e aquilo funciona, né? Então, eu louvo a Deus pela vida do meu irmão, né? Porque foi através dele, assim, um incentivo que eu tive, né? Porque ele aprendia tudo com a pastora Ana Maria. Ele aprendia e passava para a família. E hoje está lá a minha família todinha, né? Passando o tempo orando em línguas. Porque a gente sabe que a vida funciona dessa forma, né? E é maravilhoso. Então, é isso, eu quero incentivar os irmãos a cada dia passar mais e mais tempo, porque nós vamos chegar lá, de glória em glória, né? Não vamos parar, de jeito nenhum, vamos continuar, né? E é isso, amém. Aleluia, né? É muito bom servir a Deus. Então eu glorifico ao meu Deus, em nome de Jesus, por eu poder estar tendo a oportunidade de servir. Porque aquilo que a Eneida falou, assim, é muito prazeroso a gente ouvir a voz de Deus e obedecer, e aí a gente tem um retorno. Porque Deus só pode agir nas pessoas através de outra pessoa. Então, ele precisa de um servo colocado no lugar certo, na hora certa, para ele poder atingir as outras pessoas que, às vezes, não estão salvas, ou que às vezes ainda não tem um crescimento espiritual a ponto de ouvir a voz de Deus. Então a gente tem que ser um canal de Deus sempre, um canal de bênção, e como a Eneida falou, esvaziado de nós mesmos, para que Deus possa nos preencher de tudo. Então isso é muito prazeroso, então é muito gostoso andar com Deus e ter um caminhar cada vez mais constante com Ele. É seguro, da paz no coração, da alegria. Então, não dá para trocar por nada realmente. Então, eu queria ver com vocês hoje em Salmos, Salmos 25, acho. Deixa eu ver. Salmos 25, versículo 15. Amém? Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés dos laços. Então, isso é o que nós devemos ter sempre em mente. A gente tem que estar com os nossos olhos voltados para Deus, porque em qualquer situação, seja ela qual for, em qualquer área da nossa vida, Ele vai vir em nosso socorro. Se a gente colocar os olhos nele, Ele vai tirar os nossos pés do laço. Tá? Então, agora vamos um pouquinho mais para frente, no Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. Então, repare aqui que ele está falando que o meu coração confia e nele eu já fui socorrido. Eu fui socorrido. Quer dizer, quando eu coloco os meus olhos em Deus e eu tranquilizo o meu coração em Deus, quer dizer, eu coloco, lanço toda a minha ansiedade, todo o meu problema nele, eu já fui socorrido. Então, a resposta já veio. Ela é certa, ela é segura. Mesmo que a gente, às vezes, ainda não veja no natural. Então, como a Eneida estava dando o exemplo do vizinho dela, levou um tempo para que ela se libertasse daquilo e para que ela se libertasse daquela angústia, daquele tormento, e Deus pudesse mover ela do lugar onde ela estava. Então, levou um tempo para isso. Mas ela permaneceu com os olhos fixos em Deus, ela permaneceu com o coração dela voltado para Deus. Então, isso faz com que a gente tenha a resposta, com que a gente seja já socorrido. Então, a resposta já veio, é certo, porque está aqui na palavra. E tudo que está aqui na palavra é uma coisa certa. A gente não tem o que discutir, a gente tem que crer, só isso. E a nossa posição tem que ser essa, os nossos olhos voltados para Deus. Então, vamos ver um pouco lá em Atos, o que que o nosso grande amigo Paulo, que é gostoso, né, ouvir o que Paulo faz, porque ele é um homem que muito de Deus, e que ele não andou com Jesus como os outros apóstolos. Então, ele está na mesma posição que nós. Ele nasceu de novo, ele aceitou Jesus por fé, como nós também, porque ninguém aqui viu Jesus pessoalmente, ninguém andou com ele. Então, a gente tem que crer que Jesus veio, que Jesus fez tudo aquilo que a palavra diz que ele fez. Então, Paulo também aconteceu isso. Então, nós podemos fazer as mesmas coisas que Paulo fez. Porque a gente tem um espírito novo, recriado, a gente crê que Jesus fez tudo por nós na cruz, então nós temos a mesma condição que Paulo tem. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Então, a gente pode ter o mesmo caminhar que Paulo teve. Então, em Atos, não sei se eu falei, 16, versículo 19... Então, aqui, Paulo, ele estava indo para um lugar de oração e veio uma mulher atrás deles com um espírito adivinho. E ele, através do discernimento dos espíritos, ele expulsou aquele espírito dessa mulher. Então, os donos dela, porque ela era uma escrava, acabaram perdendo o lucro que eles tinham com essa mulher, com o que ela fazia. Então, aí é que começa aqui no versículo 19. Então, vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Então, aqui, Paulo e Silas, eles estavam sendo injustamente condenados, porque eles não estavam fazendo nada disso. Eles estavam simplesmente falando a palavra de Deus. Quem quisesse aceitar, aceitava. Eles não obrigavam ninguém. Então, eles já estavam sendo levados para uma praça, para serem julgados, mas injustamente. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Então, preste atenção nessa ordem. Os pretores disseram ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. É isso que acontece quando a gente adora a Deus. As cadeias são rompidas, todas elas. Seja qual cadeia que o diabo tenha colocado em nós. Tudo que ele nos prendeu no nosso coração, seja raiva, ódio, rancor, seja angústia, seja essa perda, essa falta das pessoas, seja doenças, o que quer que seja, falta de dinheiro, qualquer que seja a prisão, na adoração, elas são rompidas. Porque é o poder de Deus agindo na gente. Então, aqui, a situação de Paulo e de Silas era algo assim horroroso. Porque eles estavam injustamente condenados, eles foram açoitados e eles estavam nus. Então, é uma situação para lá de humilhante, além de ser muito dolorida. Porque as torturas naquela época eram algo que realmente era sobre-humano. Era um negócio que não dá nem para imaginar a dor que esses homens estavam sentindo. E eles ainda assim preferiram não olhar as circunstâncias, eles estavam presos, né? Eles preferiram não olhar as circunstâncias, mas o quê? Levantar os olhos a Deus e olhar, adorar o Deus, como se aquilo lá simplesmente fosse um nada. Ah, isso daqui é um cisquinho em mim, eu não quero nem saber disso. Eu estou simplesmente olhando ao meu Deus e é isso que eu quero ver. Eu não quero ver mais nada, por isso eu estou adorando. E com isso, todas as cadeias, quer dizer, houve um terremoto, teve um mover ali para tirá-los daquela situação. Então, é o que a Ineida acabou de descrever na vida dela. Então, às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não sabe assim, ah, mas como que essa palavra aqui vai funcionar na minha vida? O que quer dizer? Eu não estou preso, eu não fui açoitado. Então, o que é isso? A Ineida, ela estava numa prisão. Ela estava cercada injustamente por ímpios ali que estavam atormentando ela. Então, ela estava numa situação de prisão ali, naquela casa que ela estava vivendo. E, principalmente, uma cadeia interna dentro dela. Porque ela sentia a raiva do vizinho, ela queria provocar. Então, são sentimentos que são prisões dentro da gente. Porque Deus não deixa a gente aprisionado de forma alguma. Tudo que nos traz transtorno não é de Deus, é do diabo. Tá? Tudo que traz paz, tudo que traz tranquilidade, isso sim vem do céu. Tá? Isso vem de Deus. Tá? Então, o que a Eneida passou ali naquele momento é exatamente isso que Paulo está passando. E aí eu falei para vocês ali, né? Preste atenção naquela ordem que o carcereiro recebeu. Quer dizer, ele recebeu uma ordem. Então, continuando aqui no 27, o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Então, imaginem só, para um carcereiro ficar com um medo tamanho de desobedecer uma ordem a ponto de ele querer se matar porque ele achou que ele não tivesse cumprido com a ordem, porque ele não tomou conta dos prisioneiros. Então, quer dizer, houve aquele terremoto, as portas se abriram e ele achou que todo mundo tinha ido embora. Mas ele tinha recebido uma ordem de mantê-los presos. Então, quando ele fala aqui que ele ia se suicidar, eu fico imaginando quais seriam as consequências para ele, para que ele tivesse mais coragem de perder a vida do que enfrentar aquela desobediência ali em cima. Né? Então, aqui a gente sabe depois que esse carcereiro é salvo, ele e a família dele, que daí ele vai, trata de Paulo, alimenta Paulo e Silas, trata das feridas dele, leva para casa dele, né, e cuida dele. E depois, aí lá no 35, quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras: os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-se-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles pessoalmente e nos ponham em liberdade. Então, da mesma forma que aquela ordem para o carcereiro e era tal a ponto de ele querer se suicidar ao enfrentar uma desobediência, eu imagino qual era a punição para eles terem desobedecido o fato de não terem julgado Paulo aqui. Mas Paulo, mesmo sendo um cidadão romano, mesmo sabendo que a lei estava favorável a ele, mesmo sabendo que ele poderia punir essas pessoas aqui, ele não fez isso. Ele simplesmente pediu que eles fossem pessoalmente lá. Então, continuando no 38, eles dizem assim: os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e esses ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. Então, vejam aqui, é uma situação que Paulo tinha tudo na mão. Ele conhecia todas as leis, porque ele era um homem estudado, inteligente. Ele sabia exatamente o que ele tinha de direitos e ele sabia o que ele podia fazer com aqueles pretores. Mas ele abriu mão disso. Ele só quis que esses pretores fossem até a presença dele e entendessem que mesmo ele, sendo um cidadão romano, mesmo que ele, tendo toda a condição de prejudicá-los, ele não fez isso. Ele optou em simplesmente aceitar as desculpas e tudo bem, agora que vocês vieram pessoalmente, que vocês perceberam que vocês me condenaram injustamente, mas que eu não tomei atitude nenhuma, porque eu não quero tomar, então aqui ele segurou o sangue de Jesus. Quando o pastor Dave fala assim: tudo que vocês precisarem fazer para segurar o sangue de Jesus, para que um ímpio não veja em você a desobediência de Deus em relação à palavra, faça isso. Então foi o que Deus falou com a Eneida: vai lá para o teu vizinho, você aprontou, não aprontou? Então você foi lá, você ligou teu som alto, você fez, você provocou. Agora você vai lá e vai pedir desculpas. Você vai dizer para ele que você está arrependida, que você não deveria ter feito isso, porque é assim que a palavra de Deus diz. Então, ela seguiu, ela obedeceu o que Deus falou e ela foi beneficiada com isso. Porque não tem como a gente seguir o que a palavra de Deus faz e não ser beneficiada com isso. Então, essa passagem aqui, eu acho que está encaixando muito bem com o testemunho que a Eneida deu aqui. E às vezes fica mais fácil a gente perceber como é que andar na palavra. Porque às vezes não é fácil a gente falar assim: ai, é bom, aí eu vou andar na palavra. Mas sabe, tem umas coisas aqui que não é a nossa vida, não é o nosso dia a dia. Então como que é isso? Como funciona essa ligação do que está aqui na Bíblia, do que a gente vive no dia a dia? Então é isso, irmãos, tudo que a gente faz aqui, como a Eneida falou, pratiquem o que é falado aqui. Se é estimulado a orar em línguas, ore em línguas. Quando está se falando em adoração, adorem a Deus. Se vocês passam 10 minutos orando, orando, tendo comunhão com Deus, procure aumentar esse tempo. Se vocês passam 20, procure aumentar esse tempo. Porque a recompensa, ela é certa, ela é segura. E a recompensa nem sempre é uma recompensa material. Em termos de a gente, ah, eu vou ter mais dinheiro, ah, eu vou ter um emprego melhor. Nem sempre é isso que Deus nos dá. Mas o que Ele dá dentro do nosso coração, as curas que Ele faz no coração, isso a gente não pode comprar com nada. Isso a gente não consegue ter em lugar algum. Então, é estimulante a gente poder passar tempo com Deus, crendo que Ele existe, crendo que Ele está lá, crendo que a gente, Ele já trouxe, Ele já foi o nosso socorro, quer dizer, Ele já trouxe todas as respostas dos nossos problemas e saber que Ele realmente Ele está curando o nosso coração, Ele está resolvendo os nossos problemas de uma forma plena e definitiva. Deus fala muito isso comigo, essa palavra. Que às vezes o meu problema está tão distante a solução que eu fico imaginando, poxa, mas eu não sei como que vai ser resolvido. E Ele sempre fala para mim, eu vou resolver o teu problema de uma forma plena e definitiva. Então eu sei que isso, quando tiver resolvido, nunca mais eu vou passar por aquilo. Então vai ser de uma forma realmente plena e definitiva. Então, é isso que eu queria trazer hoje para vocês, falando, né, um pouquinho da palavra e confirmando o que a Eneida falou. Orem, passem tempo com Deus, porque vale a pena. O fruto disso é algo maravilhoso, é algo que realmente não tem como comprar em nenhum lugar. Não tem nada que seja mais gostoso, mais prazeroso do que ficar momentos com Deus. Tá?